total. Autorizado Fortaleza, nível 3, 1-0, via rota do plano de voo. Frotti, após direto Papa Alpha Fox, após direto Abu Alpha Bravo Uniforme, Charlie Uniforme, após direto. Decolagem pistão 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Mono, transição Frotti. Frequência do controle 119.35, aciona 5543. O Romeu acho que é bravo, mas é esperar a passagem do ATR da Trip. Após a passagem do mesmo, que está na final da 1-0, autorizado decolar da pistola 7, atento à estrela turbulenta do mesmo. Foi no 4-3, por uma 1-7. Gente, o meu acho que é bravo. 5543 no transponder, total 9911. Correto, confirmando curva à esquerda após a decolagem, estima pronto no pátio 3, total 9911. Esquerda após a decolagem, está pronto para o posicionamento, total. Autorizado o pushback acionamento, chama pronto para o táxi, 9911. Para o táxi, calma. Rosa para Papai Juliette, mantém a posição aguardando para o ingresso no pátio 1. WebTech 5728, informe a velocidade indicada. Afirmativo, estamos reduzindo agora, estamos com 250 nós. Reduza para 200 nós, WebTech 5728. 200 nós, 5728. 759 da FUIRA. Complete sinal, Sami Torre, FN 1118, decimal 6, FN 559. Chama a torre 108-6. Salvador, TAM 3191 no campo para o táxi com 194 a bordo, 3:30 de autonomia alternando Campinas. TAM 3191 no táxi via pátio Angel Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 118-6, o ajuste agora no 0 no 3, tem bom voo. 3-13, pátio India, no ponto de espera 18-6, 3191. Está o 1212, Golf Victor Alpha Charlie, stand by your 8 class, flight level 330, stand by. Just to confirm with you on flight plan destination, Sol, Campo Verde. Estou 1-0 graus no nós, destino 03, atento à estrela de turbulência do ATR da Trip que acabou de pousar na 1-7, na 1-0. That's correct, destination Golf Victor Alpha Charlie, Starway 121. Standing by 1 minute, your sequence, Starway 121. Standing by, the boarding is not complete from the moment. Passou marcador externo, sem pouso baixado e travado. 159, continua a aproximação, guarde pista livre. Guardando pista livre. Trip 5220 do solo 1111, chame agora a torre, o solo é 1219. Solo 1219, Trip 5220. Torre, é o Romeu Cabravo? Boa tarde, táxi via Alfa e mantém a posição antes daquilo, o portão previsto é o 04 do Pátio 3, aguardando aí a liberação pelo 727 da total. Ok, mantendo aqui a Alfa aqui, aguardante daquilo, aguardando a liberação. Já decolou o Juno 2, chame controle 1 no 935. 935, aqui dentro. Só, Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. Solicita direto Manati, meu pai. Autorizado, meu pai, sabe direto Manati, enquanto faz visuais. Delta, só para o CPA. Prossiga, Guardião 02. Aliar e manter 1-7, Guardião 02. Papai Esquerda Galma 013, autorizado na LES, reporte estabilizado. 050, com BL3, após etapa, 2000, 3206. intenção prosseguir ao longo da 17, decolando após a interjeção, sem interferir com a aproximação e adiante. Alinhar e manter, pistão 7, guardião. Tá bom, tá alinhando e mantendo. Fênix 59, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 119, ajuste no 093. Gente, livre pouso, bora 59. E o Guardião 01 que havia chamado também vai decolar ou foi uma confusão só com o Guardião 02? Gente, é o número 2, pra qual tá guardando? O William McAllen. Pessoal, o CP5220 já tá observando o sinalizador, de forma que tem condições de ingressar aqui na parte. Gente, remoto 04, o 5220, bom dia. Está folha essa, bastante trabalho. Objeto 5728, continua a aproximação, ajuste no 0 no 2, aguarde pista livre. Guardião 02. Qual o guardião 02? Guardião 02, confirma o nome do comandante? Renato, Romeu Eco, Novembro Alfa, Tango Alfa. 76, desça para nível de voo 050 para o estado de Cegada Mário. 050, pode voar direto de Tabos? Alcoitou as operações. Fênix 59 no Sol 15, libera de esquerda para o parte militar. Parte 3 aí aguardando para o ingresso no parte principal. Positivo em frente, certo para a saída do parte principal. Estou em 121, left to cover. Agora a direita de construção é 1-1. Tower 121, clear to go for Victor Alva Charlie. Default level 330, via Uniform Zulu 10, until November Tango Lima. After upper November 873, according to flight plan route. Departure from runway 10, after left turn. Puka departure and VPAR transition. Salvador departure frequency 119.35. E o scope code é 5555. E aguarde para decolagem. Chame com a proa nordeste. Proa 100, aguardando para decolagem. O meu Oscar Bravo. Lima. Upper November 873. When after departure, left turn, Puka transition, départ transition, 119.35 and scope 5555 after 1-1. 1-2, Márcio. Depois 2-8. Romeu Oscar Bravo, tem condições de curvar à direita, ingressando na Alfa ou pela área gramada e já curvar à direita para o litoral sul? Negativo, cara. Colagem autorizada, 100 graus, 129, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Idiota, com a Juliette. Ô, Salvador, muito boa tarde. Web 6741, informação November, autorização Guarulhos. Kit 6741, boa tarde, Guarulhos, o 340, aguardando cópia, número 2 agora. Seguinte, aguardando cópia, 6741, posição de parada 2. Enter. Solo, tá, 3, é o avião. Cópia, litoral sul, 500 pés, e chama no momento agora o controle 119-35, o meu acho que é bravo. 119-35, bravo. Salvador, guardião. Guardião 02, consigo? Vai realizar pouso na Estela Maris. Chamada para a nova decolagem. Gente, Guardião 02. Objeto 5728 no solo 117. Chame solo 1219. 219. 1270. E o Zero é grosso, teu portão? Afirmativo, tem um probleminha técnico na aeronave aqui que vai precisar retornar para resolver. Gente, teria tem um estimado para permanecer no gate? 35 negativo, senhor. Sim, absoluto. A princípio, 3191, é, pelo probleminha que deu a borda aqui, não deve demorar mais do que 10 a 15 minutos. 777.0, bom, 777, mantém o ponto de espera com a instrução para ingresso da pista. Tem 728 via Alfa e vai manter posição antes da Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa aguardando antes da Juliette, objeto 5728. Decolagem, Gol 270. Gente, Gol 270. Autorizado, teria condições de gerada presente com a esquerda para retorno. Vamos para a informação. Gente, eu tenho uma aeronave aí na saída do pátio 3 e uma na Alfa para ingresso no pátio principal. Só um minuto. Objeto 5728 na escuta? Afirmo, na escuta. Pra visual com o rebolo da TAM que tá mantendo o pátio principal, na sua frente? Visual. Convido se tem condições de ingressar via Juliette até o portão 05. Sim, mais próximo eu confirmo. Gente. Batista. Após o tráfego autorizado direto CIA. Bravo. Gol 270, decolou os 2-0, chame o controle 1-1-9-35. 1-9-35, 270. Beleza, 1-9-0. Salve, Salvador, web 5728, tá ingressando, tá, ingresso na rua. Gente, web 5728. Portanto, 3191 vai realizar 1-1-8-0 e vai ingressar Juliette e Alfa até o Pátio 3, ok? A posição de destino formada pela Infraero seria o Pátio 3. Ok, Juliette, Alfa e Pátio 3, confirma? 5490 na escuta? Na escuta? Já confirmando, o nível 190 é incorreto, seria 1-1-8-0? Tem 1-1-8-0. Seguinte. O 3191 já tem condição de iniciar? Então, faz 180 da presente e prossegue via Juliette para o Pátio 3, curtiu? Afirmativo, Juliette e Alfa, Kilo até o Pátio 3. Apostilo, Juliette, Alfa, Kilo até o Pátio 3. 3191. Eu tenho um 727 da Total aí que está mantendo o acesso do Pátio 3, impossibilitando seu ingresso pela interseção. Poxa, vai fazer 180 então, retornar. O Índio Mike Alfa lá, escuta pra cópia? Bom, 777, após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter a pistão no zero. Após a passagem do tráfego, ali mantenho no zero, 777. Tem 1-1-9-35, aciona 5520, India Mike Alpha. O problema do William McKelvin? 03. Gente, para início do táxi, chame na frequência da torre 18.6. O ajuste agora é 1012, tem um bom voo, William McKelvin. Autoridade finalista, porta estabilizada. 2000, 1012, informará estabilizado, 4076. Controle, bom dia, passarelo 2230. Passarelo 2230, despara nível de voo 050, autorizado chegada a mão. 050, a mão, 2230. 2 minutos nessa posição aqui, vamos fazer um check aqui e provavelmente a gente prosseguirá. 2 minutinhos então. Aí o check, tem uma aeronave da Total que está aguardando já para prosseguir ponto de espera também, ok? Tá positivo, bravo. Tantas 216 no solo, as 23, livre à direita, agilizando na medida do possível, chame solo 1219, Tantas 216. Direito 219, 3216. Solo, Salvador, bom dia, Tantas 216. 3216, bom dia, táxi via Alfa e reporta quando antes do táxi via Juliette. Autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, 3216. Objeto 6741 no cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340 via Alpes Zulu 21, decolagem da 10, após primeira curva à direita. Realize perfil da subida AB após Elefa. A frequência do controle 119.35, aciona 5551. 6741 da OEB autorizado, 340 para Guarulhos, decolando da 10, direita, arbora, Elefa, Pesolu 21, 1935 e 5551. Correto, portão 02, chama pronto, 6741. Sente grato. Tem condições de prosseguir agora para o ponto de espera, o TAN 3191. Gente, TAN 3191 não pode prosseguir o táxi via Índia Alfa, 186 no ponto de espera, 1012 no ajuste, bom voo. De Alfa, 1013. Muito obrigado, senhor, pela espera. Janás? 1270, passando 110. 100, prossiga. Vitorino e Juliette. Francês, AG modificando a aeronave? Gente, aguarda a cópia, o Vitor Mike Quebec para Cauru. Número 12 da cópia. K3216 para ingresso na Juliette. O K3216 está autorizado via Juliette até o portão 01. Juliette 01, 3216. O portão 9911 na escuta? Aeronave da TAM, sua direita, vai ingressar no pátio via Juliette até o portão 01. Após a mesma passar à frente, ainda autorizado para seguir até o ponto de espera e 18.6 no ponto de espera. 1012 no ajuste, tem bom voo, 999. No ajuste? 1012 agora. 1012 no ajuste, já de frente, no ponto de espera, 18.6 total. Sol Salvador, boa tarde, Azul 4033, Ciente da Novembro, Parilhaus no 160. 160, o Ilhéus já aprovado, é o número 3 da Copa, aguardando o Azul 4033. Aguarda, número 3, Azul 4033. Gol no 270, chame Recife no 28.8. 28, obrigado. Sempre dou já visual para o campo 4076. Azul 4076, complete sinal, chame Torrinho no 8.6. 18.6, obrigado, até daqui a pouco. Passaram 2230, forma a velocidade indicada. 2509, 2230. Gente, Rio 9648, forma a velocidade indicada. 2530. Gente, Rio 9648, reduzindo a velocidade para 2009. Reduzindo para 2009, o Rio 9648. Passaram 2230, tem condições de manter 2509? Afirmativo, 2230. Sente, mantenha 2509, passarei 2230. Vai manter 2509 ou 230? Zero, pronto, cópia. Afirmo. Trip 5490, autorizado Petrolina, nível 180. Decolagem da pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Mono, Cogibo, após direto Petrolina. A frequência do controle 119.35, aciona 5546. Pode localizado 180 para Petrolina, de acordo ao 90, com curva à esquerda. É, a subida é a Momo, transição Cochrane. É, após Petrolina, 6035-5546. Correto, só confirmando após Momo, código Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após direto, chama pronto no 43, com 5490. Ok, Cogbu e após DCP. Vai chamar para depois. 5490. Tenha boa tarde. Pode parar a conta, senhor. Vitor Michael Bank, autorizado Cairo, no 1010, decolagem da 17, após curva direita, corredor Axé. O controle 119.35 aciona. 0161, Vitor Michael Bank. Autorizado, 1010 para Cairo Lourenço, decola da 17, após curva direita, corredor Axé. O controle de Vitor Michael Torres, 0161 no transponder, Vitor Michael Bank com 02 a bordo. Gente, 02 a bordo, chama 2186 para acionamento e táxi, tem bom voo, Vitor Michael Bank. Boa tarde, beleza? Tá 391, compre o perfil da carta. Afirmativo, cumprindo o perfil da saída da ERA 391. Autorizado Ilhéus, nível 160, da colagem da pista 10, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da AEL, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Frequência do controle 119.35, aciona 5542. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 10, curva direita, perfil da AEL, Leda, após Leda, direto Ilhéus, 5542, ao transponder, 1935 ao controle, azul 4033. Correto, chama pronto, pushback, filamento, 4033. Chamará 4033. O 99-11, autorizado aliar e manter pistão na zero. Quase 076 no solo, os 30, livre à direita, agilizando na medida possível, chame solo no 219. 219, vai agilizar 4076 das 1. Paulo Salvador, muito bom dia, o azul 4076 livrou na sua escuta. Direito 076 da azul via Alfa Juliette até portão 03. Alfa Juliette, prossegue até portão 03, 4076 da azul. American 990, Red Copy. American 990 is ready, copy. American 990, clear to Miami, flight level 340, via uniform Zulu 20, after causing your flight plan route, departure for runway 10, after left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Fox transition. Fox Lima, Oscar Charlie Kilo transition. Salvador departure frequency 119.35 and the squawk code is 5566. Okay, Mike 990 is cleared to Miami. Jumper Zulu 20, flight level 340. Flight plan route, Momo departure, flock transition. 119.35, squawk 5566. American 980, the wind back is correct, come back right for pushback and start gate 10. Roger, American 990. Dois, 230, estabilizado. Complete sinal, chame torre 118 de sinal 6, passaria 2230. 186, grato, bom dia, boa tarde, 2230. Torre, boa tarde, a passarela 2230, estabilizado, conferir baixado e checado. Passarela 2230, Avistado, autorizado, pouso na pista 1-0, vento 130 graus, com 3 nós, ajuste no 0 no 2. E 12, livre pouso 2230. Controle Salvador, bom dia, total 9911. Total 9911. Contato radar, suba para nível de voo 310, saída Momo. 310 na Momo, total. Batango Lima, Kilo Zulu. Reporte pronto para descida. Entendi, Vitor Mike Beck, região número 2 para decolagem, guarde instruções. Controle Salvador de objeto 6721, boa tarde, vai passar o 190 até o 170, se escuta. Webjet 6721, desça para nível de voo 060, autorizado chegada a Mari. 060, chegada a Mari. Senhorita, um pedido a título de instrução, uma possibilidade após ITAP, uma proa de interceptação do RNAV da 10, proa do Sierra Victor 368. Gente, aguardo mais próximo, objeto 6721. Obrigado. Lima Fox 121, clear to start up and push back, but ready for taxi. Clear for start up and push back, I call you when ready to taxi, tower 121. The Mike Alpha está avistando o passageiro na final da 1-0. Gente, após a passagem do passaredo, está autorizado a decolar da 1-7, mantendo proa até o nível de voo 040. 4033, pushback acionamento na posição 8. Fique atento às três turbulências. Condições de iniciar o pushback parado através do gate 8. Tá bravo. Você vai decolou de grupo Zulu Cica, vai com proa de Costa Azul, vai mantendo 500 pés com a bordo. Senhora, está autorizada a presente proa direto, Costa Azul, bravo. Papá Romeu, Romeu Oeste, tá bravo, negativo. Eu tenho um Boeing 722 na final. Visual com o mesmo? Isso é possível. Quer que pare com a cauda virada ali para 1-0 no através do 8, afio? Exatamente, eu fico com a 033. Tem um tráfego no 11 que vai iniciar o táxi daqui a pouco. A gente está verificando o pessoal do solo aqui, a possibilidade. 2. Último chama controle? 648 no Glide localizador. Complete sinal, chame torre 1-8, decimal 69648. Torre 1-8, decimal 6, grave. Desça para nível de voo 080, Papatango Lima, Kilo Zulu. O táxi. Tá iniciando, vai chamar para o táxi, 04036. 129 graus, pô. Sam, repita no 33.25. 3325. India Mike Alpha, decolada aos 3.7, mantenha a proa até o nível de voo 040, chame o controle em 119.35. Sim, mantenha a proa até o 40 na proa, na proa 3.3 da capa. Controle, boa tarde, India Mike Alpha, decolou no 7, passando 700, deixa eu falar pra ele. Bem próximo a 1-0, condicionado ao tráfego. Flávio Juliette, Romeu, afirmativo, aguarde para a cópia.